teu olhar e apagar o meu querer. então pudesse começar de novo. Penélope costura junto ao molho, pergunta por Ulisses aos marujos. Está perdido entre as ilhas, prisioneiro do canto das sereias. Não encontrou caminho entre algas e areias. Na treva do mar não se acendem candeias. Penélope é meia-irmã e noiva, senhora do engenho da costela. De Adão até Ulisses nada mudou para ela. Penélope pede contas aos astros, manda recados cifrados nos mastros e acende luzernas do mais puro azeite e veste-se de branco, casto sem nenhum enfeite. Está perdido entre as ilhas, prisioneiro do canto das sereias. Não encontrou caminho entre algas e areias. Na treva do mar não se acendem candeias. Decidiu partir e conhecer o mar. Ela quebrou a tradição da mulher que não parte e não viaja. A Grécia já lá vai e Roma também já foi. E agora ela navega sozinha e sem herói. Chegou cansado e velho, Penélope não estava à sua espera. Tornou-se uma esquecida em busca de Odisseias. Ulisses está perdido, não tem quem lhe coza as meias. Thank you.

a luz aos poucos se esvai. Só o vento, silêncio e frio na rua vazia. Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos, não chegamos, haja ou não haja frutos. Pelo sonho é que vamos. Canal 2 da Antena Web. Quando te perdi, sempre acreditei que um dia tu havias de voltar. Andei por aí, outras eu amei, mas sabes, ficou sempre o teu lugar. No meu coração, a recordação da música que então nos fez sonhar. E quando a rádio toca uma canção de amor, só penso em ti aqui ao pé de mim. E quando a rádio toca uma canção de amor, eu sofro a dor de tanto amar assim. Sem a tua voz, sem o teu perfume, sem o nosso beijo ao acordar, resta-me a saudade, resta-me o ciúme e esta minha fé de te encontrar. No meu coração, a recordação da música que então nos fez sonhar. Quando a rádio toca uma canção de amor, só penso em ti aqui ao pé de mim. E quando a rádio toca uma canção de amor, eu sofro a dor de tanto amar assim. A recordação da música que então nos fez sonhar. E quando a rádio toca uma canção de amor, só penso em ti aqui ao pé de mim. Quando a rádio toca uma canção de amor, eu sofro a dor de tanto amar assim. Quando a rádio toca uma canção de amor, só penso em ti aqui ao pé de mim. Ao instante só, não mais que isso, em que a morte e a vida são iguais, morremos nesse instante de derriço e, meu amor, ficamos imortais. Quando a morte olha a vida cara a cara, alguém padece a dor da eternidade, uma dor que une mais do que separa, um amor de que o fruto é a saudade. Mas sei que transformamos um segundo em que a vida e a morte se conhecem na coisa mais bonita que há no mundo. Sei que transformamos o segundo em que a vida e a morte se conhecem na coisa mais bonita que há no mundo, e os nossos corações é que agradecem. Não sei quando te olhei eternamente se eu era a morte que por ti esperava e tu eras a vida à minha frente, ou se era o teu olhar que me matava. Mas sei que transformamos o segundo em que a vida e a morte se conhecem na coisa mais bonita que há no mundo. Mas sei que transformamos o segundo em que a vida e a morte se conhecem, a coisa mais bonita que há no mundo, e os nossos corações é que agradecem. Thank you. teu olhar, olhar profundo. Se não fosse ele, não viveria. É para mim o mais belo do mundo. Se não fosse ele, não viveria. É para mim o mais belo do mundo. E quando a aurora vem meio fechada, olhos nos olhos entrelaçados, no oceano de amor, amor sem fim. E assim, olhos nos olhos entrelaçados, o Canal 2 da Antena. Oh, nada. Ciúme sem amor do que se foi. Um dia sem nascer, sem madrugada. É dor que com saudade mais me dói. Um dia sem nascer, sem madrugada. Destino de quem sofre por não querer. Na vida toda quero verbo amar. E quem sabe chorar é mais mulher. Na vida toda cabe o verbo amar. Sabe chorar é mais mulher. Só lágrimas de sonho sem ciúme. Da paixão que morreu sem despedida. Na noite sem amor não. Já não é vida. Na noite sem amor não tem perfume. E vida sem amor já é vida. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Portuguesa, onde o imigrante está, há com certeza que há um baile ao fim de semana. Pois assim acaba a dor, a distância é menor e a saudade se engana. É só a música tocar, começa tudo a bailar o portadinho. Danças do nosso país e toda a gente é feliz a lembrar o seu cantinho. Portuguesa. Música tocar, portuguesa. Portuguesa. Thank you.